Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje nós continuamos com o livro Fatih al-Majid, o livro do monoteísmo, estudando mais um capítulo, insha'Allah. E hoje o nosso capítulo, o título do nosso capítulo, é a proteção do monoteísmo, do Tawhid, pelo mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cortando todo o caminho que conduz à idolatria. Então, esse capítulo aqui, que nós veremos hoje, inshallah, ele nos traz a forma no qual o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que como diz Allah, subhanahu wa ta'ala, no Corão, foi enviado como misericórdia para a humanidade. A forma e o esforço do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em erradicar toda e qualquer idolatria da sua nação. A acabar com qualquer idolatria que possa ter ficado na sua nação. E o capítulo começa com o seguinte versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: chegou-vos um mensageiro de vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Mas se te negam, diz-lhes: Deus me basta, não há mais divindade além dele, a ele me encomendo, porque é o soberano do trono supremo. Esse versículo, como diz Ibn Kathir, um dos exegetas ao Corão, esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala recorda os crentes o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter enviado um mensageiro da vossa raça. Ou seja, enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um ser humano para a humanidade. Assim como alguns dos incrédulos, eles pediam que Allah subhanahu wa ta'ala enviasse um anjo como um mensageiro. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, como misericórdia para a humanidade, enviou seres humanos que passam pela mesma dificuldade que os demais seres humanos, para que estes fossem exemplos para os demais, para que esses seres humanos fossem exemplos para os demais seres humanos. E por isso, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter enviado um ser humano como mensageiro, isso sem dúvida é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala e um dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala para com a humanidade. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou esse mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atendendo a súplica do profeta Ibrahim alaihi salam, quando diante da Kaaba, ao construir a Kaaba, suplicou a Allah que enviasse para aquele povo um mensageiro dentre eles. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentre o povo de Mecca, exatamente como o profeta Ibrahim alaihi salam havia suplicado, povo no qual residia no local mais sagrado do mundo, para que daquele local a luz do Islã, a luz da fé, se expandisse para todo o mundo, para toda a humanidade. Então, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter enviado um mensageiro dentre os humanos e dentre a melhor descendência, que foi a descendência dos profetas, a descendência do profeta Ibrahim alaihi salam, isso é uma prova da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala com relação à humanidade. E além disso, Quando os muçulmanos se apresentaram diante de Negus, o rei da Abissínia, quando fizeram a primeira hégira, quando migraram de Mecca para Abissínia, que foi a primeira imigração dos muçulmanos, quando saíram de Mecca e foram para Abissínia, e os muçulmanos foram interrogados por Negus, que era o rei da Abissínia, a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os muçulmanos responderam: certamente Allah nos enviou um profeta no qual conhecemos a sua ascendência e seu caráter, seus costumes, sua veracidade e sua lealdade. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para os povos profetas que eram conhecidos entre os povos. Não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que tivessem a sua ascendência ou seu caráter desconhecidos pelo povo. Pelo contrário, Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para o povo de Mecca, e sendo que o povo de Mecca conhecia a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecia a ascendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecia o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso, de lá então, se expandiu a luz do Islã através da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para a humanidade toda. Então, o fato de ser um mensageiro da vossa raça e conhecido por vós, sem dúvida é uma das bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala com essa nação. E continua o versículo dizendo que se apiada do vosso infortúnio, ou seja, que qualquer coisa que cause sofrimento a essa nação, a uma, causa sofrimento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse que se apiada pelo vosso infortúnio. Ou seja, qualquer coisa que aconteça de mal, ou de ruim, ou de tristeza, ou de sofrimento para a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso também causava sofrimento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam num hadith: fui enviado com a verdadeira fé. Fui enviado com a verdadeira fé para essa nação, e por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se importava com a sua umma. E é conhecido o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam suplicava a Allah pela nação, e que ele deixou a súplica, todo profeta tem uma súplica atendida, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou a sua súplica para suplicar pela umma no dia do juízo. Todos os profetas utilizaram as suas súplicas na vida terrena. O único profeta que deixou a sua súplica para o dia do juízo foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e essa súplica será para ajudar a sua umma no dia do juízo, para que todos da sua nação entrem no paraíso. Essa será a súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo. Por isso o versículo diz que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe a mensagem, e não somente trouxe a mensagem, como tinha a ânsia de que todas as pessoas no mundo abraçassem a senda reta, e que todas as pessoas no mundo seguissem a guia e se beneficiassem nessa vida e na outra. Por isso, Abu Dhar, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos deixou nem sequer um pássaro que tenha voado e batido suas asas sem que ele tenha mencionado algo a respeito de conhecimento. Ou seja, qualquer fato que acontecia, o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia conhecimento. Até mesmo o fato de um pássaro voar e bater suas asas, o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia algo do conhecimento e algo de sabedoria para o sahaba através desse fato. Em outro hadith, é dito que não existe nada que aproxime do paraíso ou que afaste do inferno sem que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha deixado claro. Por isso, o anseio do profeta sallallahu alaihi wasallam de guiar a sua nação, para que sua nação andasse no caminho correto, para que a humanidade toda abraçasse a senda reta e andasse na senda correta. E além disso, o versículo continua dizendo: e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Compassivo e misericordioso para com os fiéis. Nós falamos em outras aulas a respeito da questão da misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam em passar a mensagem, de como o profeta sallallahu alaihi wasallam foi misericordioso com a sua nação, e de como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de tudo para facilitar as coisas para os muçulmanos, e sempre que tivesse duas opções, ele optava pela mais fácil, desde que não incorresse num pecado, e sempre tratou de fazer de tudo em prol da nação, em prol da nação islâmica e por misericórdia da nação islâmica. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith, ele descreve o exemplo dele com o exemplo dos fiéis da sua nação como o exemplo de um homem que acendeu um fogo no meio do deserto, e quando ele acendeu o fogo, começou a se aproximar dessa fogueira alguns insetos. E essa pessoa que acendeu a fogueira começa a abanar com as mãos, tentando expulsar esses insetos para que eles não caiam no fogo. Da mesma forma, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu o exemplo dele com a sua nação, no qual ele alertou o caminho correto e fez de tudo para afastar sua nação do fogo. Mas mesmo assim, muitos da nação ainda querem se jogar no fogo, assim como esses insetos queriam se jogar naquele fogo acendido. Então, por isso, a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam em ter alertado a sua nação sobre todos os perigos, alertado a sua nação sobre todas as coisas que fizesse com que a sua nação caísse em erro ou em idolatria. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou a nação e teve misericórdia pela nação. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e abaixa as tuas asas para aqueles que te seguirem dentre os fiéis. Porém, se te desobedecerem, diz-lhes: na verdade, estou livre da responsabilidade de tudo quanto fazeis. Então, subhanallah. E termina o versículo dizendo: mas se te negam, diz-lhes: Deus me basta, não há mais divindade além dele, a ele me encomendo, porque é o soberano do trono supremo. Ou seja, todos esses atributos no qual Allah subhanahu wa ta'ala descreveu o mensageiro de Allah, indica que o profeta sallallahu alaihi wasallam exortou e advertiu a sua nação sobre tudo, e principalmente sobre a idolatria, que é o pior dos pecados, e explicou todos os caminhos que levam ou conduzem até a idolatria. Por isso, esse versículo é uma prova de que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a parte dele em querer afastar a nação da idolatria, afastar a nação de cair nesse terrível pecado que é o shirk, que é a idolatria. Num hadith narrado por Abu Huraira, é dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não transformeis vossas casas em túmulos e não façam de meu túmulo um local de cerimônia, senão que enviem desejos de paz a mim, porque esses chegarão até mim onde quer que vocês se encontrem. Ou seja, enviar paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam de onde quer que estejais, porque essa súplica chegará até mim. Ou seja, não transformeis vossas casas em túmulos. O que significa isso? Não transformeis vossas casas em túmulos. Significa que nós não devemos fazer com que nossas casas sejam locais sem recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é uma prova também de que não se deve fazer nenhum tipo de oração no túmulo. Então, não transformeis vossas casas em túmulos significa que nós devemos manter a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e a oração voluntária dentro de casa sempre viva, para que nossas casas não se assemelhem com túmulos. Por isso, como nós sabemos, é obrigatório para o homem realizar suas orações na mesquita, se tiver condições para isso. Então, o fato de eles realizarem as orações nas mesquitas acaba fazendo com que a casa fique sem oração, uma vez que fazem as orações obrigatórias na mesquita. Então, por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam exortou aos sahaba e aos muçulmanos que fizessem orações voluntárias em suas casas. Assim como uma mulher deve preservar a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala dentro da sua casa, até que a sua casa não se torne um túmulo, não se torne um local sem recordação de Allah, sem oração, sem súplica, como deve ser um túmulo. Então, e por isso ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou o hadith dizendo: e não façam de meu túmulo um lugar de cerimônia. Ou seja, não é necessário que nós nos voltemos ou viajemos até o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enviar paz e bênçãos a ele. Não é necessário que nós viajemos até o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive, o fato de um muçulmano viajar para Medina, a cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, com a intenção de visitar o túmulo do profeta, é incorreto. A intenção do muçulmano em viajar para Medina deve ser visitar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque no hadith O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não se faz viagens a mesquitas, exceto três: a mesquita, essa minha mesquita, ou seja, a mesquita de Medina, a mesquita de Mecca e a mesquita de Al-Aqsa. Qualquer outra mesquita, não se faz uma viagem exclusiva para ela. E não se faz nenhuma viagem exclusiva para se visitar um túmulo, nem mesmo o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso ele disse: não façam do meu túmulo um local de cerimônia. Por isso, o certo é que o muçulmano, mesmo ao entrar na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, não se dirija até o local do túmulo, nem queira enviar paz e bênçãos direcionada ao túmulo. Basta que o muçulmano envie paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de onde quer que ele esteja, que essa súplica chegará até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: envie paz e bênçãos, porque essas chegarão até mim, onde quer que vocês se encontrem. Então vejam que em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam, com relação à recordação de Allah dentro das casas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não façam de vossas moradas cemitérios. O shaitan foge das casas nas quais são recitadas a Surat al-Baqarah. Ou seja, a melhor forma de nós não fazermos com que a nossa casa se transforme em um local sem recordação de Allah, um local como se fosse um cemitério, a melhor coisa que nós podemos fazer, conforme o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam, é colocarmos ou recitarmos, sempre que pudermos, a Sura al-Baqarah dentro de casa. Para quem não souber recitar a Sura al-Baqarah, que coloque a recitação da Sura al-Baqarah dentro de casa, porque o shaitan foge da casa onde tem a Sura al-Baqarah. Quando nós dizemos que o shaitan foge de uma casa onde tem a Sura al-Baqarah, significa que todos os problemas, que todos os tipos de intrigas, que todo tipo de fitna, tristeza, vai sair daquela casa. Porque todo tipo de brigas, todo tipo de intrigas, todo tipo de moléstia é causada pelo shaitan. Portanto, a partir do momento que nós expulsamos o shaitan das nossas casas, das nossas moradas, em verdade nós estamos trazendo alegria para aquela casa, estamos trazendo a paz para a morada. Então, por isso, o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam aos muçulmanos: que não transformem suas casas em cemitérios e que coloquem a recitação da Sura al-Baqarah constantemente dentro de casa. Outra questão é a respeito, como nós falamos, de enviar paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é uma ordem dentro do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala nos disse no Corão, nos ordenou os fiéis que enviasse paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: aquele que envia paz e bênçãos sobre mim, Allah enviará sobre ele 10 vezes paz e bênçãos. Ou seja, sempre que nós suplicarmos pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, enviando paz e bênçãos a ele, Allah subhanahu wa ta'ala enviará 10 vezes mais para nós. Essa é uma obrigação nossa, como agradecimento ao profeta sallallahu alaihi wasallam pelo seu esforço pela nação do Islã, e como obediência a Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar, já que ele nos ordenou enviar paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas como nós falamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que seu túmulo fosse um local de cerimônia, proibiu que as pessoas viajassem até o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam com essa intenção. Portanto, o fato de nós estarmos longe da cidade do profeta, longe do túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso não vai fazer com que o nosso dua não chegue até ele. Pelo contrário, onde quer que nós enviemos paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, isso chegará até o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ele disse que existem anjos que levam a súplica dos crentes até ele. E ele responde o salam, responde a essa súplica, ou seja, responde ao salam, como se nós estivéssemos mandando o salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele responde o salam para nós sempre que nós enviamos paz e bênçãos para ele. Isso está dentro no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele nos explica essa questão. Isso evidencia que a questão daqueles que tomaram os túmulos dos seus profetas como lugar de adoração, e como se aquele local fosse um local mais abençoado, como se aquele local tivesse mais bênçãos, sem dúvida são aqueles que estão imitando o que fizeram os judeus e os cristãos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aqueles que imitassem judeus e cristãos nessa forma. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou os judeus e os cristãos por terem tomado os túmulos de seus profetas como local de oração ou como local de celebração. Então não cabe a nós fazermos o mesmo com o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outra questão é que existem pessoas que fazem que inventam coisas, que fazem atos de idolatria, que a princípio são da nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, e fazem atos de idolatria tanto no túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam como no túmulo da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. E em outros hadiths aqui mencionados no capítulo, é dito que o filho de Hassan, que era filho de Ali, ou seja, bisneto do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual, já que ele era bisneto do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele pertencia à família do profeta sallallahu alaihi wasallam. E muitos dos xiitas se dizem seguir os familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas nesse hadith nos evidencia que o bisneto do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez ao ver um homem se direcionando até o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam, proibiu ele de fazer isso e disse: quando tu entrares na mesquita, envia paz e bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim chegará até ele. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não transformeis meu túmulo em local de cerimônia, nem vossas casas em cemitérios, mas sim enviem paz e bênçãos até mim, pois eles chegarão até mim, onde quer que vos encontreis. E Allah amaldiçoou os judeus e os cristãos por tomarem os túmulos dos seus profetas como lugar de adoração. Então, subhanallah, isso evidencia que mesmo aqueles que eram da família do profeta sallallahu alaihi wasallam se negavam a fazer esses atos com o túmulo do profeta. Então como será esses que fazem com outros túmulos e dizem, alegam seguir a família do profeta sallallahu alaihi wasallam? Se seguissem a família do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida seguiriam o tawhid, seguiriam o ensinamento deles, que é o tawhid, que é a questão de nós adorarmos somente a Allah subhanahu wa ta'ala e não render culto a nada além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso, irmãos, esse fato, esse capítulo nos ensina essa questão. Primeiro, no qual nós falamos da misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual o profeta Allah subhanahu wa ta'ala descreveu o profeta sallallahu alaihi wasallam como misericordioso com a sua nação, pelo fato dele ter deixado claro o caminho da guia e o caminho do tawhid, e também o fato da preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam de que a umma caísse na idolatria. E por isso em diversos hadith e vários desses hadith que eu li para vocês, que mencionam a questão do túmulo dele, são narrados por vários sahaba. Não é narrado somente por um, mas vários sahaba. Estão em diversos livros de hadith. Então esse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam temia que a umma mais tarde caísse na idolatria. E infelizmente alguns da nação caíram na idolatria. Mas dizem, alegam seguir a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas todos esses hadith que nós lemos e esses argumentos que nós trouxemos evidenciam que nem os companheiros do profeta, nem a família do profeta sallallahu alaihi wasallam aprovavam atos de idolatria. Aprovavam que se fosse até o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam ou se rendesse algum tipo de adoração diante daquele túmulo, seja do profeta, seja de qualquer outra pessoa. Portanto, esse capítulo, assim como, na verdade, quase todo esse livro, ele nos traz argumentos claros para que nós não tenhamos dúvida nenhuma sobre a senda reta. Tem alguns, muitas vezes algumas pessoas abraçam o Islã e se veem diante de, a princípio, dois caminhos: o caminho do sunni e o Shia. Aí disse, mas qual é o certo? Qual que é o certo? Este ou aquele? Os dois se dizem muçulmanos. Então, subhanallah, esse livro nos traz as evidências claras dentro do Alcorão e da Sunna para que nós não tenhamos dúvida alguma de que o Islã é um caminho só. E que aquele que sair desse caminho não é Islã. Aquele que sair do caminho do Tawhid não é Islã. Portanto, por isso a importância de nós estudarmos esse livro e de nós olharmos esses capítulos, por mais que nos pareça repetitivos os assuntos, mas o fato é que isso mantenha claro na nossa mente o caminho correto. Porque se nós não tivermos esse caminho claro, sem dúvida o Shaitan nos enganará muito facilmente. Se nós não entendermos corretamente o caminho no qual nós seguimos, o Shaitan irá brincar facilmente conosco. E nas pequenas provas que nós tivermos, nós cairemos na idolatria, auzubillah. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, preparem-se para as fitnas que virão. O profeta sallallahu alaihi wasallam predisse, ou nos trouxe num hadith, que virá um tempo no qual as intrigas e os testes serão constantes e serão tenebrosos. E ele mencionou no hadith dizendo que a pessoa amanheceria como crente e dormiria como incrédulo. Ou dormiria como crente e amanheceria como incrédulo. Auzubillah. Então, por isso, por que isso tudo? Pela questão da ignorância. Pela questão de não entender corretamente o sentido da fé. Não entender corretamente a teoria. Entender o porquê que nós adoramos a Allah como único. Qual é a prova que nós temos dentro do Corão e da Sunna para seguir corretamente o Tawhid? Quando nós não temos isso claro em nossa mente, qualquer pessoa pode nos enganar. Qualquer pessoa pode nos trazer argumentos falsos e nos enganar. Como tem acontecido com muitas pessoas, infelizmente. Por isso, irmãos, inshallah, a gente vai continuar no estudo desse livro. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que permita que nós sejamos aqueles que ouvem exortação e seguem orientação. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na senda do Tawhid. E que Ele nos junte aos virtuosos. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.